boa noite, estamos em direção para que você pare chegar a Boma de Ano, vem na Proux de Kitsap, cruze velocidade para 2509, deixe mantenha o nível 0, meio nível 0. Bravo, Delta, Tigre, Cristiano, Zero, Soma, Contabilidade. 344. Sinal, máximo valor. Comando 344, finalizado. Força, altitude 0, vento 080 graus, 1-1. Tudo foi, senhor. cancelado as inscrições, velocidade 8.1, entregada bomba de ônibus, isso para 3, no hotel e recomendando 008. Torre Azul 2795, a uma milha de Índio Sierra dos Altos. Autorizado pouso azul 2795. Autorizado espaço. Você já mantém a raiz fina do estudo, deixa eu mantém a 050. Chegará mais uma vez a final. comunicação cancelada em linhas principais de velocidade de altitude, desce para 2.000 pés e tem a gama 008. Sobrava de 979, com cancelada de restrições de altitude na posição ponto e pelo, desce para 3.000 pés e tem a gama 008. Boa noite, eu sou a investigação, chegando a Boa Mãe de Ona, dois semanas tem a nível de voo 0.5. Costado, mais 0.72, eu sou a investigação, chegada a Ponte, deixa eu manter a nível de voo 0.5. Bola de 7.78, motorizado para o 0.620. Sucesso. 4.290, torre 2.895. Mais 0.72, deixa para 4.10, com a cancela de inscrição de altitude na posição aberta e tem a gama 008. Como autoridade, 5.0, mais 0.0 alta. Sete, oito, dois, identificação, chegada por mais de uma, vou conseguir o controle com a demora de descida. Controle com a 78, acione a identificação, chegada por mais de uma, vista e mantém o nível de voo 080. Liberal de 979, reduz a velocidade para 2209. Ajuda 794, está autorizado para o seu nome, ele é o seu sujeito, escala 0, retorno de estabilidade. Tirada bom, se deixa mantendo o de voo 090. Autorizado para o nível 050. 778, reduz a velocidade para 2109. Vamos trocar a 3.100, vamos autorizar a tabela para 3.100. Reduz para 259, 2.109. Carga 9072, deixa eu manter a parte do teste, no final do Salvador, em 119 do final 8. Boa 9778, mantendo a proa 010, está no final, em 119 do final 8. 14 à esquerda na curva 60, quando está bem fácil, você para 267. Reforço, isso está habilitado. Gol 2043, número 2435, 3, direção para o sequenciamento, curva direita para o 240, tem como limite radial 270, Salvador. com 1909 de ano. Ele é 3-1-3, encontra-se a 1-9-2, Leroeste, Governo de Salvador, na segunda navegação, João de Blumen. Pode decolar que será após o vento. Certo. Vamos ao custo, Bomaziona, deixe uma tendência de voo 050, foi fácil. Vou autorizar a pista 0, já estou. pode ser autorizada na 973. Até o terceiro, a mandar uma autorização na 973. Para 3 motéis e comandar 009.